Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azila Cash. Aqui é Joel Suki, Romário e Bebeto. Romário e Bebeto, por quê? Eu sou o Vinícius Melo do Pod Crazy e eu vou criar polêmica hoje. Super Nintendo era melhor do que Mega Drive. Olha aí. Só faltou dizer que era o Afonso Colver, mas beleza, né? Aqui é Telos e Perigo! Dentro! Porra, e aqui é o Neto Maru e 2 de 8 nunca vão ser melhor do que 1 de 16. Caralho! E no episódio de hoje vamos falar de videogames clássicos, né, cara? É isso aí, dos primórdios da humanidade até... Aquela época em que o videogame era classificado pela quantidade de bits do processador, né? É, cara. É, então vamos lá, e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá. Inscreva para a AzilaCast, o endereço é azilacast@azileitor.com.br. Siga o @azileitor no Twitter. Comemorando mais de 900 seguidores, né, nessa semana. Olha aí, cara. Se você usa o iTunes, clique aí no link aí embaixo, assine o AzilaCast no seu iTunes. E os downloads, basta clicar no link download da postagem, baixar os zips, compactar o MP3 e escutar o AzilaCast nas caixinhas de som no celular. E vamos lá para os recados. Guilherme Rosendo envia o link das temperaturas do Brasil. Olha aí, cara. A gente tinha nossas teorias, né? Mas esse é um estudo mais aprofundado, né? Pois é. Tem o link aí embaixo do YouTube. Clica aí para você ver. E a Nádia Sofia, que mora em Mossoró, Rio Grande do Norte. Olha aí, ela pediu um alô especial, cara, porque hoje ela tá completando aí 23 anos, rapaz. Olha aí. Olha aí, rapaz, idade perigosa, hein? Já dá pra casar. Olha aí. Pois é, um abraço e um beijo aí pra Nádia. Pois é, eu vou mandar só um abraço, que um beijo já é mais comprometedor, mas... É verdade. É, espero que daqui a um ano a gente possa estar comemorando novamente, né? É, com certeza. E vamos lá. Primeiro e-mail, Thiago Carvalho, webmaster, 22 anos, americana, São Paulo. No Brasil, a grande diferença vem devido que, no Brasil colônia, desde a sua descoberta... As colônias eram praticamente isoladas por quase 200 anos, onde adquiriram um jeito único de fala e costumes. As colônias só foram se ligar com a vinda da família real para as terras tupiniquins, de onde o Dom João mandou construir estradas e, de fato, o desenvolvimento do Brasil. Olha aí. Não, mas mais ou menos assim, as colônias no... Não se interligavam porque a negada tinha preguiça ou medo de se aventurar na selva. Verdade. Mas tu sabe uma coisa curiosa? É. Se em teoria naquela época era pregado que os índios tinham uma leve indisposição, né? Eles lutavam contra a fadiga. Segundo o meu chefe, ele leu um daqueles livros de bastidores da história do Brasil, né? Histórias que os livros não contam. Quando Portugal veio, né, para o Brasil, bicho, ela veio junto com uma porrada de criminosos, a bandidagem todinha de Portugal. Tu já ouviu falar disso aí? Vixe Maria, cara. Que é isso? Verdade isso aí? Futuramente iremos fazer um artigo sobre isso, sobre a história por detrás da história. Olha aí. Outro ponto de gírias é que a evolução nos faz comunicar de forma cada vez mais rápida. Um exemplo é o voz mecê, que virou agora você e agora está virando VC. Olha aí. Isso é evolução. vamos diminuindo até que não será mais utilizada a linguagem. A gente vai utilizar a linguagem de robôs, né? Só uma porrada de sigla rápida. Cara, eu já aderi várias gírias de vocês. Cocotas e só que aí já são clássicas. Se bem que o só que aí eu sempre usei, mas na minha mente inocente, que era, leia-se antes de conhecer o Azila Cast, o Theolus, nunca reparei no duplo sentido das coisas. Mas agora eu falo e automaticamente fico com cara de poker face. E lembro do que falei, principalmente quando estou conversando com meu chefe ou minha namorada, e sinto vergonha alheia de mim mesmo. Aí, cara. O Azila Cast também é praticamente uma aula de etiqueta, né, cara? Pois é. O Azileto é praticamente, como é o nome daqui, o Fábio Arruda, né, bicho? O próximo e-mail vem de Georgiana Souza, 25 anos, Fortaleza, Ceará. Galera, essa asilada está só o cuscuz com ovo, só o mi desbuiado. Gírias clássicas, né? É, cara. Essa do mi desbuiado me lembrou a propaganda do Vitamilho. É o novo, não mexa também, né? E mas este asila foi bem engraçado e interessante. Por mais uma vez fazer essa interação de status, fico muito feliz de fazerem humor sem preconceitos. Aí depende do ponto de vista, né? O contrário do que temos visto em algumas páginas da net. Olha aí. Principalmente no Twitter. É, cara. Parabéns pelo sucesso e muito obrigado por salvarem minhas sextas-feiras no trabalho. Agora tenho mais um motivo para sorrir na sexta e, tipo assim, sempre pensei que o Theolus pudesse escapar, mas depois de ouvir ele dizer que furava o olho das meninas... Poxa. E aí prova-se que ela não conhece muito bem o Theolus, porque quem conhece ele sabe que... Não botaria a mão no fogo, né? Mas tipo assim, se ele quiser, eu tenho umas amigas aqui que gostariam de conhecê-lo. E tu sabe qual é o melhor da história? Ela diz a Raíssa aqui, mas o mais massa é que a Georgiana é amiga da Shakira, cara. E para os nossos ouvintes menores de 15 anos que não entenderam, Raíssa e Shakira são nomes meio sugestivos, né? Então... É, cara. O próximo e-mail aqui é do Pedro Albuquerque, 15 anos, e o resto vocês já sabem. Olha aí. Olá, asilados, estou aqui de novo para dizer que o último cast foi muito foda, mas senti falta de umas gírias nordestinas. Algo como chamar alguém ou algo de escroto. Chamar o cara de pai d'égua. Não, mas o pai d'égua foi um furo mesmo. É, cara. O ruim do pai d'égua é porque ele é mais... Ele é regional, mas ele é uma coisa mais do interior, né? É, cara. Quer dizer que o cara é pai d'égua, não sei o que e tal. Pai d'égua é o cara fodão, né? É, inclusive, a gente não vai mais utilizar fodão, né? Agora vai ser pai d'égua. Só pra fazer um mal. Também queria dizer uma gíria que estão em período de ascensão. Como charlar... Aí não é porque nos meus tempos de ensino fundamental todo mundo já dizia charlar. Que é ficar zanzando, fazendo porra nenhuma em algum lugar. E também teve uma gira que eu inventei do nada, que era chamar toda pessoa, conhecida ou não, de bichinho. E aí eu pergunto, foi ele mesmo que inventou, cara, isso aí? Inclusive tem uma participante do cast que usa esse bicho aí direto e não sei não, hein? É, não importa o gênero, seja autoridade ou o que seja. Passei um ano inteiro chamando todo mundo de bichinho. Falou, seus bandos de viado, olha aí, é aquela parada da intimidade, né? O que a gente falou dos caras ali. É o que todo mundo lá no trabalho diz, mas dei dinheiro, mas não dei intimidade, né? É o William, 19 anos, programador, São Paulo, capital. Tô rindo até agora com o cast de gírias, mas fiquei indignado porque vocês não falaram sobre o que é malaca, cara. Olha, tava esperando o cast pra entender isso, acabei me acabando de rir, mas vocês não falaram do famoso malaca. Olha aí, cara. Será que isso seria uma deixa pro próximo cast de gírias e expressões de outros lugares? E isso aí provavelmente tem que acontecer, né? Porque a gente testou um paralelo com o carioca. É, cara. Só que ainda tem outros caras clássicos, né? Como os famosos gaúchos aí, né? É, tem que ter um gaúcho, tem que ter gírias de outros lugares ali também. É. Inclusive, se você é gaúcho ou a sua região do país, ou de outro país, né? É, cara. Aqueles caras que são italianos, né, e tal, e fala meio embolado e quiser gravar um cast sobre isso, manda e-mails, né? O Malaca é aquele cara que é o vagabundozão, né, cara? O Malaca, vamos dizer, tem um cara que é mala, é o básico. O Malaca é a evolução dele, né? Tipo... É verdade. O super saiyajin dos malas, né? O próximo e-mail é do Carlos Tourinho, do Pauta Livre News. Olha aí, cara. Fala aí, galera. Escutei vocês pela primeira vez com este cast, por indicação do Mano Araújo, do HCast. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Bom saber que um cast de peso aqui do Ceará, né? É, cara. Que, aliás, é gravado no Ceará, mas tem uma repercussão nacional incrível. Escuta a gente, né? É, cara. Olha aí. Aí eu fiquei uma feliz surpresa. Um abraço aí pro pessoal do HCast, precisando de um crossover, estamos aqui, né? É verdade, cara. Pauta Livre também. Já assinei o AzillaCast no iTunes e breve farei maratona. Gosto de podcasters nordestinos. Vocês têm aquele sotaque cearense de raiz, daqueles que moram no bairro do Bom Sucesso. Vixe. Ah, aí, tá de putaria, mano. Bom Sucesso, bicho. Bom Sucesso é putaria, cara. Nada contra o time do Bom Sucesso, mano, mas porque é o cara... Inclusive, a gente tem uma história muito boa de um loucura de amor que o cara tentou fazer no Bom Sucesso. É boa, mas esse aí é melhor o cara deixar pra um cash, porque, puta, velho... Essa é boa, hein? Nós do Pauta Livre News somos em 15, caralho, cara, de todas as partes do Brasil. Desses 15, somente 3 são nordestinos. Eu, que sou da Bahia, Rodrigo do Quarto Sinistro, caralho, bicho, que é de Mossoró, Rio Grande do Norte, e o PH Santos, que é de Fortaleza, aquele do Rapadura Cast. Olha e aí, esses cara. Três aí, sem ver, de que são os melhores do programa, mano. Aí. Sem dúvida nenhuma. Eu digo que são eles que dão a base de conteúdo e humor pro programa, certamente. E mesmo entre nós três, a gente se bate nas gírias. A gente pretende até fazer em breve um cast sobre costumes de cada região. E claro, gírias serão assunto recorrente. Vim morar aqui em Fortaleza há 8 anos e até preciso explicar aos meus amigos daqui que não entendem minhas gírias baianas, como é nenhuma, que significa sem problemas, comer água, que significa beber. Essa daí foi putaria. Em águas, que significa bêbado. E aí ele envia uma porrada aqui que a gente vai colocar no post. É quase um dicionário que ele escreveu aqui. E ele escreve aqui fora as trocentas definições de porra. Agora eu vou dar uma dica pra ele, porque ele botou aqui: humilhante é igual a ônibus. Eu não sabia como era o transporte público municipal na Bahia. Eu acho que vale muito a pena o cara dizer nesse cast, quando eles forem fazer, que eu acho que vai ser bem interessante, cara. É, cara. Fica aí a dica por Carlos Tourinho. Se você for fazer esse cast, por favor, fale de como é a situação dos ônibus na Bahia, porque meu amigo, além do indefectível, bora Bahia, minha porra, o grito de guerra da torcida do Bahia. Parabéns pelo podcast, vou recomendar a todos. E fica aqui o convite para visitar o Pauta Livre News, tem o link aí embaixo também. Quem sabe não combinamos uma participação de um de vocês por lá, olha aí. Nós estamos de bobeira, chamando, nós iremos, né? É, cara. Próximo e-mail é do Paulo Euclides, de Rio Branco, Acre. Olha aí, cara. Olha onde é que o podcast tá chegando, né? O Acre, cara, olha aí. Eu reconheci ou entendi parcialmente todas as gírias que vocês falavam, mesmo morando tão longe, pois isso tem um fato histórico meio que interessante. No final do século XIX, houve no Acre o primeiro movimento de imigração vindo do Nordeste do Brasil. É aquele negócio da corrida da seringa, né? A parada da borracha, se eu não me engano. Corrida da seringa? É, bicho, porque o cara queria. O pessoal tinha que povoar o Acre pra ter a parada do látex, uma coisa assim. Ah, sim, sim. Era a seringa da seringueira, pô. Assim como os meus avós que são nordestinos, a maioria dos acreanos. Será que é assim mesmo, bicho? Acreanos? Eu acho que é, né? São descendentes de nordestinos. Além de trazerem a cultura de lá, também trouxeram as gírias que estão sendo faladas até hoje. Ele agradece, manda abraços e diz que vai continuar assistindo o cast em Rio Branco, Acre. Olha aí, cara. Próximo e-mail aqui é de Gabi Fonseca, 17 anos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Olá, tudo bom? Primeiro gostaria de parabenizar pelo podcast. Obrigado. São muito bons e o sotaque só ajuda. Bom, no último podcast sobre gírias, lembrei de uma história contada por um professor. Ele morou cerca de um ano nos Estados Unidos e lá trabalhava em um restaurante como garçom, faz tudo, whatever. Nesse restaurante ele convivia muito com mexicanos, olha aí. Que deve ser muito massa, né, isso de passagem. Pois é, cara. Depois de um tempo, ele começou a ficar amigo de um mexicano. Este adorava beber, então, quando sobrava um pouco de vinho nas garrafas das mesas, meu professor, que será chamado de João, levava para o seu amigo. Mas um dia, João perguntou ao mexicano: "E aí, te gusta pinga?" E o cara começou a se afastar, agindo estranho. Só depois que o João foi descobrir que pinga era uma gíria para o órgão sexual masculino. Que é isso, João? Tentando aliciar o cara, bicho. Levou um bom tempo para até ele explicar a confusão. E no meio disso, o Mondurenho. Que é isso? Começou a dar em cima dele. Pra você ver como devia ser a esculhambação dessa cozinha, né, bicho? Porque era um brasileiro que falava portunhol, quis cultivar amizade com um mexicano e tinha um hondurenho em cima, mano. Falei, tu já imaginou como era a comunicação desses caras, meu lá? Afinal de contas, o João já estava com a fama meio desconfiado. Com a mesma fama que o Telos ficou depois de ter assumido que ele furou olho de mulher, né? É verdade. Olha aí. Tá aí, né, cara? Primeiro jogo que surgiu na face da Terra foi um jogo chamado Tennis for Two, né? Criado pelo... O nome do cara é difícil. William Ringing Bolton. Não sei se tu falou certo não, mas valeu a intenção. É, por aí, né? Esse jogo era aquele que eles desenvolveram naqueles escopozinhos, né, de tanque de guerra e tal. Aquelas telinhas de computadores pra guerra, pra computador analógico, né, na época. Quem quiser saber mais aprofundado sobre isso, a gente já fez um cast, né? É, pois é. Histórias de arcade que esmiuça todos os bastidores dessa história. E teve vários outros jogos que vieram depois, foram um mega sucesso. Em 61, lá, dos estudantes lá de Massachusetts, que eles criaram Space War, o Nolan Bushnell, que foi o cara que pegou Space War e criou o Computer Space, que foi o primeiro arcade, né, cara, na comerciável. Pong, que também foi uma criação do Bushnell, né? Bushnell, que era quase o Silvio Santos dos arcades, né? Uma curiosidade que eu achei desse Computer Space, que ele foi o primeiro arcade a usar moeda, né? É, pois é. Pra rodar. E você sabia que quase todas essas moedas, esse dinheiro arrecadado, foi usado pra fundação da empresa Atari? Olha aí. Não, é todo o dinheiro que eles ganharam na época, que foi um absurdo de dinheiro, né, cara? Na época lá do Pac-Man, quando ele surgiu lá no Japão, os caras entupiam as máquinas do Pac-Man de fichas. De fichas não, né? De moedas. E era uma coisa impressionante, cara. Assim, pra você ver o mercado que tava em crescimento, né? Pra você ver que a qualidade da TV japonesa não andava essas coisas, né? É, pra ter tantas pessoas, né, no Japão, acredito que nem tem a TV lá. Só que a Atari, ela foi fundada em 72, né, pelo próprio Nolan Bushnell, né, e outro carinha chamado Ted Tabney. E eles começaram a produzir jogos com a Atari, com Pong, né. Pong foi um dos primeiros jogos a sair pro Atari, né. Joguei muito esse aí. Isso aí é doideira, esse aí. A Atari, ela se manteve durante muito tempo, né, cara? Várias empresas conhecidas começaram a fazer jogos pro Atari, dentre elas a Sega. Peraí. Mas tu tá falando pro Atari ou a empresa Atari? Tu tá falando Atari no sentido de desenvolvedora de jogos ou do console? Não, o console. Nos anos 70, por aí. Ah, então sim. O cara tem que falar da revolução que esse bicho foi, né, bicho? Porque o Atari foi o primeiro momento que você poderia trazer o videogame pra sua casa, né? É verdade, porque geralmente era tudo arcade, né? Você tinha que se deslocar altos quilômetros pra poder jogar um jogo, né? Nossa. Aí eles resolveram pegar aquele videogame, aquele arcade, lançar numa versão compacta pra televisão, né? E a propaganda desse bicho era fantástica. Vocês se lembram que era, começava tipo as luzes da casa, né? A câmera vindo por fora e tudo piscando, né? A maior alegria, empolgação, é o cara já, caralho, o bicho é massa, não sei o que, meu irmão, que aí se a câmera vinha chegando, aí tinha uma família padrão, o pai, a mãe, os filhos lá, tudo jogando arcade, a maior alegria. Aí o cara, pivete, puta merda, eu tenho que ter um bicho desse pra ser feliz, mano. Isso é uma propaganda? É, cara. É, mano. Tu quer dizer que ainda lembra, mano, nessa época, mano. Aí, aí. Quando eu tinha que idade, já tinha uns 20 anos, tu era. É. Por isso que ele lembra. Ô, oh, doido, mano. Eu tenho metade tinha da tua idade. Não tinha nascido nessa época aí, não. Várias empresas começaram a fazer jogos, né? Produzir jogos pro console. O Atari, né? Que era verdadeiro boom, né? Foi o boom, o Atari. Só que nesse tempo também surgiu a Sega, a Coleco e a Nintendo também começou a produzir jogos pro Atari. Diga-se de passagem, só as mansas, né, resolveram entrar na jogada. Pois é, você vê aí que essas empresas já começaram a ir pro lado dos videogames, né, empresas japonesas. Tirando a Coleco, todas estão vivas até hoje, né? É. A Coleco deve ter sido comprada pela Square, né, uma coisa do tipo. Ah, com certeza ela foi comprada por um, pro outro, os jogos estão aqui, estão ali. O Nolan Bushnell, cara, é tão... As vendas do Atari, elas começaram a cair, cara, em 83, 84, por aí. E muito tempo depois, o Nolan Bushnell, ele já, vixe, esse barco tá caindo, vamos vender aqui a empresa pra Warner, né? E aí o cara é esperto, né, cara, e pulou do barco, assim como o cara da SNK fez, né? O que é que vocês acham da postura do cara pular do barco antes dele afundar? Não, se eu me lembro bem, a gente tá falando isso do barco afundar e tal, mas é porque a gente não tá meio que se situando. Se eu tô pegando a data legal das paradas, essa época que a Atari tava afundando foi aquela época que foi um caos na indústria dos videogames. Eu não sei se vocês viram sobre isso. Foi tipo uma bolha se estourando mesmo. Foi uma crise. Foi tipo a crise lá de 29 dos Estados Unidos, só com videogames, né? Bicho, os caras das produtoras se jogando das janelas, né? Cara, foi lance tenso, assim. Foi, tipo, gente que tava começando a investir em videogame, perdendo toda a grana. Ei, mas o pessoal não disse que a culpa disso aí todo foi do jogo do ET? É verdade. Puta merda. Tinha 500.000 de Ataris no mundo todinho e 3 milhões de jogos do ET, mano. Cara, aquele jogo era muito ruim. Imagina, cara, um filme clássico, né, que tava passando na época. Os caras, tudo na promessa, né, de criar um jogo pro Atari e tal. Os caras fazem uma linha de produção enorme pra ser um fracassozão violento, né? Eu não sei nem se é um fracasso ou o maior erro de logística, mano, da humanidade. Porque como é que o cara faz uma quantidade absurda de cartuchos a mais do que consoles que existem, mano? Vixe. É É absurdo um negócio desse. Cara, eu acho maneiro que, assim, a maioria dos jogos de Atari, além de você estar jogando, além de você estar controlando o teu personagem, você tem que estar imaginando, né? É verdade, cara. Pitfall, você tem que ter uma imaginação imensa pra pensar que aquele negócio se abrindo nos pixels azuis é um jacaré, né? Abrindo e fechando a boca. Mas, cara, o ET... Garante, mano. O ET vai além da imaginação, cara. Você tem que... Eu digo que se eu tivesse lembrado do Pitfall antes da frase, eu tinha feito... Até aquela morte clássica, né, cara? Aquela musiquinha. Mas tinha outro jogo, cara. Aquele jogo do Superman, cara. Que é só um quadrado vermelho na tela, voando no céu azul. Aquele dali era massa. Caraca, eu lembro disso, cara. Tinha um do He-Man também que eu não conseguia jogar porque eu não sabia como é que era. He-Man, cara? Não é que era He-Man. Ah, do He-Man tu tá de sacanagem. Eu ia falar isso que eu ia falar. He-Man? Caraca. Eu lembro que tinha. Eu não sabia jogar, cara. O jogo era meio que travado num lugar. Eu não sei o que tinha que fazer, se tinha que apertar o botão, se não tinha. Eu acho que tu tá delirando. Não tem He-Man, não. Ixi, velho. Vou achar esse bagulho e mandar pra vocês. Caraca, bicho. Eu sei que o primeiro jogo do Atari que eu joguei foi na casa do amigo do meu pai, que esse bicho era coroão e tal, e tinha um Atari lá, que era um jogozinho do helicóptero, cara, que era tipo como se fosse um Sonic Wings e tal, só que eu me lembro que era com helicóptero. É o River Raid, né, esse? Pois é, bicho, o jogozão é difícil pra caralho, mano, mas viciante, bicho. Uai, River Raid não era com um avião? Pois é, o que eu ia dizer, esse daí deve ter sido alguma versão modificada, né, porque... Não, o Neto, era um que você tinha um helicóptero na cabeça, cara? Na cabeça? Não, esse aí é outro. esse aí é o Hero. Não, esse eu me lembro perfeitamente de ser nos moldes de Sonic Wings. Só uma interrupção, estou mandando para vocês o He-Man de Atari. Caralho. Por favor, vejam o vídeo e parem de assistir comigo. Meu Deus, cara, que porra é essa? Eu não conseguia jogar essa porra nem pelo caralho. Que diabo é isso, cara? Esse é o He-Man pra Atari. He-Man, cara. Master of the Universe. Cadê o He-Man aqui? Tá dizer que o Vinícius aí é velho, viu, mano? Puta que pariu. Cadê o He-Man, cara? Idoso, né, mano? Ei, mano, tu sabe qual é mais massa do jogo aí do He-Man, mano? Que o cara ganha pontos por estar parado, né? É. O cara tá ganhando as vidas. Eu não sei, cara. Eu não conseguia jogar esse jogo, cara. Eu não sei. Como é que tu não sabe jogar um jogo desse, mano? Não sabia ficar parado, não. Aí, meu Deus do céu, cara. Eu abri o jogo e o personagem ficava parado. Minha pontuação tá aumentando. Eu falei, vou deixar esse bagulho aí upando e vou embora. Que porra é essa? Ei, mano, agora nesse sentido de jogos nada a ver, como o Vinícius aí falou desse fantástico jogo aí do He-Man, que a gente vai botar o vídeo, né, pra pessoal ver o que é que diz. Vocês se lembram do jogo do Bob, do... Cabeção? Atari, sim, Bob Cabeção. Fantástico Mundo de Bob? Sim, gente, que era... Que jogo desse? Agora piorou. Cara, caraca. Eu me lembro desse, cara, porque ele era conhecido dentre os jogadores de Atari que eu conversava na época, porque era um jogo infinito, cara. Ah, ele, vamos dizer, você tinha as missões, você pulava buracos, era tipo um Pitfall, só que ele era com o Bob, ele era infinito, o cara jogava 50 horas revezando aquela porra e não tinha final. Eu lembro disso. Mas uma boa parte dos jogos de Atari não tem final, né, cara? São poucos os que tem. A maioria é o jogo infinito, né? E quando o cara chega no final, começa tudo de novo. Né? Nossa, que bonito. É porque a diversão é garantida, mano. É, tinha que ser, ter muita imaginação mesmo, viu, cara, nesses jogos. Escute o que eu tô falando, cara. Deve ter um nerd ter tudo até hoje, sentado na frente da TV tentando zerar um jogo desse. Desde a época da Atari. E o cara com os pontos tudo 999999, né? Agora, o He-Man não é difícil, não, cara, fazer essa proeza aí. Então, vocês sabem o que significa Atari? O nome é Atari. Deixa eu ler logo aqui de trás pra frente pra ver se não é nenhuma... Não. que é? Significa acerto, cara. É tipo um jogo japonês, não, um antigo jogo japonês. Ah, quando você acertava, você falava Atari, né? O Atari, no caso. Olha aí. E é uma palavra tipo equivalente ao checkmate, por exemplo. É tipo Jumanji. quase isso. Tanto que se você zerar o Pitfall sem morrer nenhuma vez, vai sair uma abelha gigante do Atari, sério mesmo. Tu sabe o que é o pior da história, mano? Tanto eu ouvi essa lenda aí, como tinha um colega meu, isso quando a gente era pivete, né? 7, 8 anos, ele ouviu essa lenda aí, mano. Aí o cara pegou, mano, e deu uma mijada violenta em cima do videogame ligado, mano. Pra matar a abelha. Exatamente, mano. Tô dizendo. Uma mijada, cara. Tô dizendo, bicho. A gente chegou na casa do cara e o cara tava lá sem fazer nada, né, e tal. Aí, mano, por que é que tu não liga o videogame lá, cara, pra gente jogar e tal? Aí, não, mano, eu quebrei o videogame. Mas que porra é essa, mano? Como é que tu quebrou o videogame de madeira, né? O Atari ali, alta qualidade. Aí o cara, sem querer dizer e tal, aí vem a irmã desse cara passando, né? Não, ele quebrou o videogame porque ele mijou no videogame. Ei, mano, agora falando desse, já que tá nesse âmbito de putaria aí, tem um jogo aí no Atari, que é um jogo erótico, né? Tem mais de um, cara. Tem mais de um. Tem um conhecido que é o X-Men. É, ótimo. É o do labirinto? É, que o pessoal tá achando que é o X-Men dos mutantes, né? Eu pensei nisso. Eu também. Achei que era, cara. Primeira vez. É o X-Men, cara, é um cara nu. Aí o jogo é estilo Pac-Man, né? É um caralhozão num labirinto, andando. E aí o cara tem que achar o caminho. Peraí, mas tem um cara nu e um caralho gigante dentro do labirinto. Não, tinha umas tesourinhas. As tesouras, cara. É, que medo do labirinto, cara. Que medo daquele labirinto. Que merda, cara. Aquele ali. Puta que pariu. Eu lembro que a capa era engraçadíssima, cara. A capa acho que era um moleque assim com aquela cara de neurótico, né? De cara de tarado, né, mano? É isso. Aí atrás do moleque tinha tipo um labirinto, né? Aí do labirinto vinha saltando assim uma tesoura com pernas, aquela dentadura com pernas, um caranguejo. Caralho, que medo desse caranguejo. Olha aí. Dentadura com perna? É, eu vou ver se eu acho aqui, cara. Vai uma merda esse jogo, cara. E quando você finaliza e tem uma cena de sexo, né, lá com o cara e a mulher, uns quadrados imensos. Por isso que tu gostava desse filme aí, né? Esse jogo, né? É, e só um palito, velho, assim, no meio do... Então tá digitando nesse exato momento final do X-Men do Atari YouTube. Certeza, tá aí a capa pra vocês. Caralho, bicho. Deixa aí, a logomarca é a mesma do X-Men, ó, praticamente. É, outro lance que a gente pode falar também, cara, que eu acho interessante, são as capas dos jogos de Atari, né, cara? Que foi o primeiro caso de propaganda enganosa no mundo, né? Não, mas pera aí, mas a capa do X-Men aqui tá show de bola, bicho. Ah, a capa do X-Men tá muito perfeita. Agora, pô, tinha umas capas sinistras, como, pô, umas naves toda elaborada, dando tiro, não sei o quê. Chegava e tinha 4 pixels na tela. Não, mas diz 4 quadrados que fica mais feio, mano. 4 quadrados? É. 4 quadradinhos na tela dando tiros, que eram 2 quadradinhos retos, sabe? Pá. É tipo a capa do Enduro, era um carro. É, era um quadrado parado e 2 quadrados andando. Né? Não, mas tipo, a capa do Super-Homem, mano, você comprava o jogo na hora, bicho, se você visse. É, cara. A capa do Enduro era um carrozão mega bem desenhado, né, e tal. Um carrozão vermelho. E quando o cara ia ver, o carro era só 2 quadrados na tela. Eu não sei se é propaganda enganosa ou se você tinha que olhar a capa pra ter imaginação, né, cara, pra você conseguir jogar o jogo. Outra capa que é enganosa é o jogo do Homem-Aranha, né, do Atari. Tinha jogo do Homem-Aranha? Tinha, cara. Oh, era o mais massa, bicho. Que era só um quadrado vermelho pra dizer que a cabeça, o corpo azul e as pernas vermelhas, que é as botas dele. Mas o jogo do Homem-Aranha era aquele que o cara tinha que escalar o prédio, né, e tal. É, esse aí. Ah, tô ligado nesse esse jogo. Esse aí eu joguei. A capa dele era o Homem-Aranha, todo bem desenhado, com Duende Verde, né, na capa e tal. Vocês lembram de um jogo chamado Adventure também? Nunca ouvi falar. Eu digo que eu torço pro Pitfall. Adventure era um jogo assim, nos moldes dos primeiros Zelda de Nintendinho. Tipo, tinha um mundo, você tinha que explorar e tal. Só que, tipo, teu personagem era exato um quadrado, ponto. Quadrado, ponto. É, só isso. Você controlava o quadrado pelo mundo. Pensa em Zelda com Link, só que o Link é um quadrado. Então devia ser um jogo fantástico. Pra época devia ser fantástico, bicho. Porque... É, era maneiro, sabe qual era? Tipo, foi o fundador desse joguinho de action RPG, mas... O GTA hoje em dia foi totalmente baseado nele, né, então... Com certeza. E outro, o primeiro easter egg dos videogames foi achado na Atari, né, cara? Que foi inclusive nesse jogo que eu mencionei, o Adventure. Era uma sala secreta que você entrava e tinha escrito o nome do criador, né? Tava assim do lado, tipo, criado por e o nome do cara. Eu me lembro de ter jogado a primeira vez o Atari, aquele jogo do Olimpíadas, Decathlon, né? Aquilo quebrava controle que nem água. Você tinha que turbinar o botão e ficar balançando... Esse jogo de como é o nome? De Olimpíada aí quebra qualquer videogame. Você tinha que todos são assim. Turbinar o botão e ficar balançando o controle, né? Ixi, velho, fala. Aí pronto, quebrava em 2 segundos o controle. E tu sabe o que é o pior da história? Que o controle do Atari era fundido com o videogame, né? Se tu fudesse o controle, tu tinha que comprar outro Atari. Filho da puta, cara, esses caras. É uma jogada de marketing boa, né, mano? Ah, pois é. Mas aí depois os caras... tiraram o controle do console. Mas mesmo assim ainda quebrava o controle, né, cara? Eu me lembro, cara, que o último Atari que eu vi foi uma comédia dessa. O senhor Pinóquio, né, tava na residência dele, né, e tal. Sem fazer nada. Aí o cara, ei, mano, o que será que eu compro com 20 conto? O cara, rapaz, com 20 conto tu compra um Atari mais 200 jogos. Não, ixi, cara, é não, assim, mano. Opa, é, do jeito mano, que foi não sei lá. O que, mano. Vou lá na Feira da Parangaba, bora lá. Paranguejo. Feira da Parangaba. Pois é, o cara chegou lá na Feira da Parangaba e tal. Não, mas explica aí pro Vinícius, que não é daqui, o que é a Feira da Parangaba. É, aqui em Fortaleza, aos domingos, numa determinada... Eu não diria uma praça, ao redor de uma lagoa... quase no centro da cidade, aos domingos, se reúnem pessoas e a guilda de ladrões da cidade. O que é que ocorre? Tudo que é roubado durante a semana na cidade, os ladrões têm que se desfazer, né, de alguma maneira. O que é que eles fazem? Eles se infiltram dentro de cidadãos comuns que estão em busca de artigos roubados e vendem essas coisas. É intitulada Feira da Parangaba ou Feira dos Pássaros, porque também vendem animais silvestres, sabe lá Deus como. Exatamente. Aí aqui no Rio tem uma dessa também. É como é a nome daí? A Feira Jacari, tem até um funk. Deixa eu ver, irmão, eu tenho um funk dessa música aí, ó. Dessa feira aí, a Feira Jacari. Eu mandei aí pra vocês. Lá em Acari. É, funk mesmo. Lá em Acari. Pronto, perfeitamente. Pra quem não mora no Nordeste, mora no pelo Rio de Janeiro, vocês imaginem a Feira Jacari. Aí, beleza, né? Então a gente encontraria um Atari de R$20 na... Feira da Parangaba ou Feira de Acari. Tudo bem, aí nós saímos lá aí. Num domingo de manhã. Tem outra peculiaridade da Feira da Parangaba, que é o seguinte, a gente tava com R$20 no bolso, mas era assim, 5 conto em um bolso, R$2 no outro. É verdade. 3 conto num bolso, aí na calça do senhor Pinóquio tinha mais R$4, tudo dividido. Porque como a feira lá é muito movimentada e como a gente já disse, vamos dizer, é o bate-ponto dos marginais da cidade, pra você perder dinheiro ali é brincando. Aí a gente divide o dinheiro pra aumentar a possibilidade, né? Mas beleza, aí a gente chegou lá numa barraquinha que o cara vendia só Atares, né? Aí o senhor Pinocchio, ei, chapa, não sei o quê, como é, dando aquele queixozão dele federal, né? É verdade. Era dono de banco, que tinha um primo da Polícia Federal. Vixe. Se eu acabar com vender coisa pro senhor Pinocchio, é perigoso, viu? Pois é, velho. O cara, sim, mas quanto é que tu faz esse Atari aí, rapaz? Era 40, mas pro senhor, autoridade, né, e tudo mais, eu deixo pelos 30. Aí o senhor Pinocchio, rapaz, mas 30 conto, não sei o que, eu ainda tenho que almoçar, passagem, videogame antigo, não sei o que e tal. Eu sei que o senhor Pinocchio chorou, e o cara deixou pelos 20 conto, né? Aí uma dose de cachaça. Aqui em Acari também é assim. Aí o cara botou dentro de uma sacola, saiu voado, né, da feira, porque a probabilidade de você ser assaltado saindo da feira da Parangaba é imensa, né? É verdade. Aqui também é assim, cara, exatamente igual. O cara vende aqui e perde o bicho lá na frente, né? Só tá um negócio que eu lembro assim da feira de Acari. Não fui eu, foi meu pai que me contou, mas sempre que ele me conta essa história eu rio muito. Ele falou que ele tinha assim uns 20 anos de idade, ele foi na feira de Acari comprar, acho que ferramenta pro meu avô, né? Negócio assim, foi lá comprar alguma coisa. Aí tava ele e meu tio, eles chegaram assim num lugar, estavam vendo de longe um cara com uma lona azul no chão e um monte de coisa branca em cima vendendo. Mas, pô, achou estranho aquilo, né? Foi chegando mais perto. Quando a gente chegou, era um monte de dentadura, cara. Ixi! O cara vendia dentadura. Chegava lá, né? Tipo, pra comprar uma dentadura, ele pegava, aí tinha um balde d'água assim do lado, ele molhava assim, passava um paninho e te dava. Puta merda, cara. É sacanagem, aí tu quer frescar com a minha cara. Não, é verdade. Pô, não, duvido não. É, esse tipo de feira é clássico por causa disso. Aí eu sei que chegando na residência do senhor Pinocchio, a gente ligou o Atari, né, e tal. Queimou. Cara, a gente não jogou 2 horas e enjoou de todos os jogos, mano. Puta merda. Porque, vamos dizer, pra época do Atari era legal e tal, era saudosista. Mas, tipo, o cara com 15 anos, mano, no auge do Super Nintendo, o Atari não rolava, não. Ixi, velho. Se tu dissesse que passou umas 2 horas jogando, mano, só um jogo eu digo que tu é doente da mente. Não, mano, a gente jogou, tipo, metade dos 100 jogos e a gente decidiu desistir. Assistiu e foi pro Tony jogar Street Fighter. Tudo isso tu encontra numa rua logo ali. É molinho de achar ela na feira de Acari. Mas aí surgiu que seria o grande pontapé pros jogos mais clássicos, né, cara? Pros jogos mais evoluídos, que foi o Nintendinho e depois veio o Master System, né, cara? Meu primeiro videogame. Olha aí. O meu primeiro videogame foi um Nintendinho, cara. O meu primeiro videogame foi um Nintendinho genérico, porque tinha vários genéricos, né, cara? É exatamente isso que eu ia dizer. A Atari começou a quebrar, né, cara? Os jogos já não eram mais tão interessantes. E até porque a própria tecnologia ia se desenvolvendo, né? A computação e tudo mais. Em 83 surgiu o Nintendinho. O videogame era o Family Computer, né? Famoso Famicom. O meu primeiro, eu me lembrei agora. Não foi o Super Nintendo, não. Foi o Phantom System. O Phantom era um dos genéricos, né? Do Phantom Nintendinho. Era outro genérico. Pronto, então tá aí. Eu tinha um genérico. É o Phantom. E o meu era um Top Game, cara. Aquele High Top Game. A minha irmã tinha um Top Game. O meu primeiro foi um Turbo Game. Porra, cara, muito clássico. Tinha outro também que era mega conhecido, que era o Dynavision, né? Vixe, o Dynavision até hoje existe, aquela porra. Existe mesmo, cara. Ainda é vendido. Tem... Eu não sei se vocês lembram, mas... Vendiam uns consoles clones há um tempo atrás em camelô, que era o Polystation. Eixi, caralho, Polystation me lembro desse aí. 2. Era tipo imitações reais do assim, a carcaça do PlayStation, só que tu abria e tinha, tipo, um espaço pra uma fita. E eles eram Nintendinhos, cara, eles eram genéricos do Nintendinho. Meu primo pequeno, ele queria comprar um PlayStation, né, ficou doido pra comprar um PlayStation. Aí, pai, compra o PlayStation e tal. O pai dele foi no centro da cidade comprar o PlayStation. Aí quando chegou aí, PlayStation e tal, quando o menino foi abrir pra botar o CD dentro, aí tinha um espaço pra botar um cartucho, cara. Aí o menino jogou. Jogou o videogame na cara do teu tio, velho. Puta que pariu, porque isso aí, velho, vai pro resto da vida. Mas tu falou aí da tua história do teu primo, eu tenho uma história parecida com o meu primeiro videogame. Na época que eu ganhei o meu primeiro videogame, eu acho que já existia um Mega Drive, uma coisa assim. É. Aí eu, doido por um videogame e tal, jogava o Mega Drive direto, pedindo pro meu pai comprar um videogame. Não, beleza, eu vou comprar. Aí ele comprou lá o videogame e tal, aí quando chegou em casa, era o Turbo Game. Era o vítima, não é o Mega e tal. Ah, mas beleza, né? O cara queria era o videogame e tal, o cara lá no Porto de Alegre e tudo bem. Só que o Turbo Game, ele tinha uma peculiaridade. Vocês se ligam o controle do Mega Drive? Sim. Ele era igual o controle do Mega Drive, só que era de cabeça pra baixo. Aquela meia lua. Eu lembro disso. Aí o pivete na época, jogar aqui, aí eu jogando, porra, o controle tá com defeito, a gente aperta pra baixo e o bicho sobe, mano. Porra, é essa e tal. E o primeiro jogo que vinha era tipo um Pac-Man genérico, era o Brush Roll. Ainda me lembro o nome. Cheio. Amei pros idosos. Eu sei, cara, que eu joguei, sem exagero, o videogame uns 3 meses com o controle de cabeça pra baixo. Eu não me conformava em jogar com a porra do controle invertido, cara. Cara, mega habilidoso, né? Pois é, mano. Tu sabe que o Master System, cara, quando ele foi lançado... Ele foi lançado 3 anos depois que o Nintendinho, né? O Nintendinho em 83 e o Master System em 86. Só que o Master System, ele teve dificuldades, né? Pra se tornar popular. Aí segue também aquele lance da queda dos videogames. Games, o Nintendinho foi o responsável por trazer de volta todo o, vamos dizer assim, o glamour, né, em cima dos videogames, né, cara? É, verdade. E ele teve uma estratégia de marketing muito interessante. A Nintendo fechou negócio com as empresas e não permitiu que ela fizesse jogos iguais, entendeu? Era contrato de exclusividade. Olha aí. Então, desde a época do Master System, a SEGA já teve que produzir seus próprios jogos, entendeu? É, mas... Pera aí, ela fechou o contrato ou ela começou a produzir os jogos dela? Porque, tipo, ela... na época da Nintendo, ela já... A própria Nintendo já produziu grandes séries de sucesso. Não é, tem verdade. Não, não. Sim, ela tinha a parte dela de desenvolvedora de jogos. Mas os outros jogos das outras empresas, né, que a gente chama de 3D Party, eu não sei falar inglês, já era negociado com a Nintendo. Tipo, você só vai fazer pro Nintendinho, entendeu? E nessa época aí do Nintendinho, foi que surgiu grandes empresas, né? Tipo a Capcom. É, e elas faziam só pro Nintendinho. Uma ou outra que fazia também pro Master System. É por isso que até a época do Dreamcast, por exemplo, a gente não tinha um jogo de esportes feitos pela EA em consoles da SEGA. Os jogos de esporte da SEGA é aquela linha 2K. É NBA 2K. Ah, é verdade. Soccer 2K, que é feito pela própria SEGA. E até hoje tem, né? O único país, cara, que o Master System foi bem aceito, foi um sucesso, foi lá na Europa, que ele vendeu feito água. Nossa. Agora, se o cara botasse os dois videogames de lado, era meio que uma concorrência desleal. Porque eu sou muito fã do Alex Kidd, mano. Ah, é verdade. Mas o cara botar pra competir o Alex Kidd com aquele Mario da Raposinha, mano, do Nintendinho é apelação. Aí é foda, cara. É complicado mesmo. Alex Kidd é um jogo maneiraço, cara. Eu me amarrava em jogar Joaquim Pô. Não, mais massa do Alex Kidd, cara, de longe era a motoca, mano. Nossa, aquilo era muito puta maneiro. Tá aqui, quando o cara chegava na segunda fase, mano, o cara não queria saber mais nada de... Não, a motoca lá voado, cara. Tu é doido, eu achava muito massa, bicho. Sonic, ele é aquela coisa mais descolada, mais legal. Enquanto o Mario, ele é aquela coisa mais clássica, né? Inclusive, tem uma história aí, uma lenda, que diz que o Shigeru Miyamoto, dizem que ele se inspirou no Alice, no País das Maravilhas, para fazer o Mario. Eu não duvido nada, bicho, porque quem é filósofo e estudioso de jogos, o cara monta uma mega teoria entre o Mario, drogas e mundos alternativos, né? É verdade. Não, mas sinceramente, cara, eu acho bobeira esse lance de teoria. Eu acho que o Mario é realmente um herói que foi pro mundo encantado salvar uma princesa. O Miyamoto, cara, tem outro ressalve pra ele. A Nintendo teve a sorte gigante, cara, de ter contratado ele com 24 anos na época, e ele foi o primeiro artista contratado pela Nintendo pra trabalhar com a parte gráfica, os conceitos de visuais dos jogos. E foi assim, um acerto violento, né, cara? Cara, ele devia botar Nintendo no nome, né, cara? Porque ele já leva ela nas costas já há muito tempo. É porque só ele aqui trabalha lá e ninguém sabia disso. Mas o Miyamoto, cara, é o Silvio Santos da Nintendo, cara. O cara tem muita visão. É que nem aquele maluco do Metal Gear Solid. Só que os jogos do Nintendinho, cara, é um clássico atrás do outro. Franquias de sucesso surgiram. Tipo o Metroid, eu acho muito massa, cara. O Metroid do Nintendo. Eu sou muito fã, muito mesmo, da série Zelda, né? E, cara, é impossível você jogar o Zelda de Nintendinho. E aí? É muito difícil, cara. Ei, se eu te disser que eu tô com um save aberto desde a semana passada, porque eu achei o jogo fodástico. Assim, o Zelda, ele é muito difícil, mas depois que você pega o jeito de jogar ele, cara, você fica viciado, bicho. É muito legal. Fica mesmo. É muito bom. Cara, mas eu não vou mentir, não. Pro nível dos jogos que tinha no Nintendinho, se eu tivesse jogado um Zelda, eu teria enlouquecido, cara. Ah, é na época, cara. Puta merda. Lembrei daquela parada agora, quando o cara tava jogando feito um doido, um Mega Man. Aí a mãe do cara passava varrendo assim na frente do videogame. Caramba! Aí o jogo dava tilt, mano. Nossa, cara. A vassoura batia no videogame e tal. Tem outra coisa clássica que surgiu na época do Nintendinho que até agora ninguém comentou, cara. Assoprar fita pra ela pegar, cara. Isso aí é de praxe. Isso aí é clássico, cara. Não tem como. É massa quando o bicho tá realmente empoeirado, o cabo dava uma soprada ali na empolgação, a bicha via todinho no seu olho. Agora eu tenho outra dúvida quanto a essa parada de soprar fita, mano. Vocês saberiam me dizer de onde é que vem a parada de chamar aquela parte que o cara, do cartucho, que o cara encaixa de Zineri? Puta merda, cara, eu ia perguntar isso também, cara. O Zineri, mano, sabe o que é o Zineri? Os caras... Bom, cara. Aquela plaquinha verde, os caras chamavam aquilo ali de Zinério, cara. Eu fui pesquisar na internet, eu não achei nada, cara, dizendo isso aí. Aqui a gente chama de chip. Chip é o normal, né? Ainda me lembro no dia que eu consegui o meu Super Mario Bros, cara. Primeiro jogo que eu tive no Nintendinho. Que eu tinha alugado a fita no cara. Aí quando a minha mãe foi entregar, ela puxou o bicho com a força, assim, pá, do bicho. Aí o chip ficou dentro do videogame, ela entregou só a caixa do Mario. Cara, falando nisso, vocês já pararam pra raciocinar que com aluguéis de cartuchos e tal, se eu pegasse todo o dinheiro que eu já gastei na minha vida alugando fita, acho que eu tinha todos os videogames já lançados, cara. Essa aí é na época que eu tinha o Super Nintendo. Aí a minha desculpa pra comprar o próximo videogame era essa aí. Ah, mas eu sempre achei isso aí um absurdo, cara. Quando eu pedi dinheiro pra minha mãe pra ir pra locadora, ela dizia isso aí: rapaz, por que tu não junta o dinheiro e tal? Que aí tu compra o videogame, joga em casa. Mas isso é um absurdo, cara. O cara passar, tipo, um ano e meio sem jogar pra comprar o videogame, o cara morre, mano. Porque naquela época o cara era viciado, são foda e tal. Como é que um viciado vai passar um ano e meio sem um vício? Eu fui conhecer as locadoras, eu já tinha um videogame, sei lá, uns 2 anos, só jogando Sonic. Pra mim era um brinquedo, sabe qual é? Era o brinquedo de montar na TV e jogar Sonic, que era o único jogo que ele tinha na memória. Naquela época o cara era asiladíssimo, cara. Aí no Super Nintendo, meu parceiro, eu tive o quê? Devo ter tido com ele videogame uns 6 ou 7 anos. Foi 6 ou 7 anos alugando fita. A única que eu tinha era o Super Mario. Quando ela quebrou... Ela quebrou, aí eu comprei a Zelda. Quebrou, cara, de tanto que eu usava. Caralho. Parou de pegar. Não pegava mais, não pegava no meu videogame, não pegava no videogame de ninguém. Tu pisou, foi na bicha, mano. Não, pior que não, cara. Ela tava bonitinha e tal. Aí, depois que ela quebrou, eu comprei a Zelda e continuei só alugando o jogo. Mas por que é que tu comprava um só pra dizer que era teu, mano? Acho que era... Você mesmo, cara. Não, aquela bicho. Semana que tu ficava sem alugar. O cara jogava o mesmo jogo direto, né? Agora tu lembrou uma coisa legal, porque desde a cultura infantil do cara, a sexta-feira é um dia bom, né? Por causa dessa parada de alugar o cartucho, né, mano? É, cara. O cara passava o final de semana. É doido, cara. Ficava ali na torcida pra chegar a sexta pra alugar o cartucho do poder ali. E ainda tinha as promoções, né? Eu me lembro que a fita mais disputada na locadora, cara. O cara alugar o Tartaruga Ninja, cara. Esse jogo é muito maneiro. É muito massa, cara. E é uma adaptação, né, dos arcades. Sabe um jogo irado do Phantom, que é o Nintendinho, né? É o Elevador. Elevator Mas fora esses clássicos aí, Mario, Sonic, tem outro clássico também que era o rei dos aluguéis, que era os jogos de verão do Master System, cara. Agora tu sabe uma coisa legal? Na época que eu tinha o meu Turbo Game, eu não via o Master System como um concorrente dele. Eu já vi o Master System como um videogame superior. Porque, não sei porquê, a distribuição de jogos aqui em Fortaleza do Master System era muito maior, era cheio de locadora com jogo de Master System. Mas sabe por quê? Porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Europa. O Master System ficou mais popular aqui no Brasil também, que ele foi distribuído pela antiga Tectoy, né? Foi aí que surgiu também, tipo assim, alguns jogos clássicos aqui, como o jogo do Chapolin, o jogo da Turma da Mônica. Chapolin versus Drácula. Isso, cara. Mesmo, da cara. Merda. Jogaço, jogaço. E pra galera que gosta de RPG, tem boas franquias nasceram no Master System, né? Phantasy Star nasceu no Master System. Ah, na era 8-bits teve vários desses clássicos, né? Grandes franquias. Final, né? Fantasy tem pra Nintendinho. Final Fantasy começou no Nintendinho, Castlevania começou no Nintendinho. Outro jogo que surgiu que foi uma grande franquia foi o Metal Gear, né? Metal Gear, que na época ainda era um jogo completamente diferente, né, cara? Ninja Gaiden também. Agora outro jogozinho engraçado, cara. Era... Não sei se vocês já viram aquele Ionoid. Ionoid, ó, eu tenho aqui, ó. O Ionoid, cara, que é aquele... Que é tipo um coelho com a roupa vermelha. Ele joga um ioiô na cara dos bandidos e tá? Eu não tenho, não joguei, mas deve ser muito paia, bicho. Aí, ó. Eu não conheço não, cara. Sabe o que é curioso? O cara ter o Ionoid nos favoritos, bicho. Joga sua marca. Agora eu tenho outra história legal de transição de videogames, porque na época eu tinha um Turbo Game, e como eu disse, eu sempre achei um Master System superior e tal, porque naquela época, cara, era pivete, ele não se ligava nesse negócio de 8-bits, né? O videogame legal pra ele era aquele que tinha os jogos mais massas e tal, né? É. Aí eu lá no colégio e tal, aí tinha um pivete que era de uma... de uma sala anterior a minha, era tipo uns 2 anos mais novo. Aí eu assim, sentado no recreio, né, o cara tomando todinho lá, aí o outro garoto, porra, mano, eu não aguento mais a porra do Master System, é muito pai, não sei o que, eu queria ter um Nintendinho. Aí, vixe, mano, a hora é essa, ó. Ei, mano, mas tu tá atrás do Nintendinho, é, é, mano, eu tenho um Master lá em casa, mas esse bicho é mó pai, não sei o que. Aí eu, vixe, mano, pô, então a gente pode fazer uma troca, né, aí. Eu não sabia que os videogames eram iguais. Eu, cara, eu te dou o meu Turbo Game com mais 5 cartuchos. Aí o cara na época só tinha um Master System com cartucho e tal, e eu morto de alegre, doido pra trocar. Agora a minha sorte não foi essa, cara. A minha sorte foi a seguinte: no dia que eu fui fazer a troca, eu levei o videogame pro colégio, né? Troquei com o cara, peguei o Master System. Aí diz aí, cara, que nesse dia, na época eu estudava de manhã e os meus pais passavam o dia todo trabalhando fora de casa. Dizer que justamente nesse dia da troca, cara, quando a gente chegou em casa, tinham invadido lá a casa, tinham roubado tudo. Vixe. Levado televisão, tudo que era de eletrônico. É. E aí o pessoal lá preocupado e tal. E eu só pensando comigo, ufa, ainda bem que o videogame tava no colégio. A única coisa que ele pensou, né? Tipo, a família perdeu tudo e ele pensou no videogame. Não, não, mas eu também fiquei triste por causa da televisão, cara. Ali foi. Até hoje eu tenho saudades dela. Marro. Grande fator, cara, que incentivava essas paradas era as porra das revistas de videogame. Aí o cara ficava naquela, porra, se eu tivesse um Master, ia jogar esse. Se eu tivesse, né? É, cara. Aí o Super Nintendo chegou, né, cara, fudendo tudo. Eu vou te dizer que o maior prejuízo que eu já levei na minha vida até hoje em gênero, número e grau foi o meu Super Nintendo, cara. Por quê, cara? Porque tudo por causa da porra do Pokémon, né, mano? Todo mundo já tem Pokémon. Na época que eu tinha o meu Super Nintendo, eu era viciado em jogo de RPG do Super Nintendo, ah, cara. É, cara, o Neto foi o maior possuidor de jogos de RPG do Super Nintendo do bairro, cara. Cara, eu tinha uma coleção, mano, violenta, eu gastei uma fortuna, mano, na porra da coleção. Deve ter gastado sem exagero, eu tinha Breath of Fire 1 e 2, Chrono Trigger, tinha Ultimas The Black Gate, Dragon Ball RPG, eu tinha uns 12 cartuchos de RPG. RPG e tal. Não, e tipo que RPG é caríssimo, né, no Super Nintendo. É, mano, eu me lembro que eu paguei 100 pila num Chrono Trigger, na época que o salário mínimo era 200 conto, bicho. Aí eu sei que a porra da febre do Pokémon truando, né? Cara, angustiado, eu cheguei lá na locadora, né? Ei, mano, mas eu preciso de um Game Boy e um jogo do Pokémon aí, mano. Como é que a gente faz? Não sei o quê. Aí o dono da loja de videogames, né? Malandrão aí, rapaz, o que é que tu tem lá? Ah, não, mano, tem um Super Nintendo com esses cartuchos aqui e tal. Aí o cara, não, mas poxa, traz lá pra gente dar uma olhada, não sei o quê. Aí, beleza, né? Eu levei lá o Super Nintendozão zerado, uma porrada de cartucho, eu tinha um Draken, mano. Tu se lembra do Draken, tu? O Draken. Era o de RPG. Era um RPG lá que era difícil, só uma porra, ele era muito pai, era alguma coisa assim. Muito ruim, cara. Aí eu sei que eu cheguei lá na loja, né, e tipo aquelas cenas de seriado com a caixa, com o Super Nintendo, uma porrada de fita. Aí saí com Game Boy e um Pokémon na mão, né? Eu, caralho, mano, morto de alegre, não sei o quê. Tentado, hein? Na moral, né? Para de falar que tá me deixando triste, cara. Não, beleza, na hora, mas eu nem senti, mano, porque o cara chegou em casa, quando eu criei a memória e tava com o meu Squirtle, eu, puta que pariu, empolgado. Aí essa febre zona, o jogo, cara, viciado durante uns 2 meses e tal. Aí depois desses 2 meses, cara, que caiu a minha ficha, eu fiquei puto demais, mano. Aí é o tipo daquela cor que eu me arrependo até hoje, mano. Quando eu olho pra trás, eu, meu irmão, o que foi que eu fiz? É verdade, cara. Ah, cara, tem umas coisas que a gente se arrepende. Tipo, o meu Zelda que eu joguei a caixa fora. Se eu tivesse guardado e vendido, hoje eu tava com um dinheiro imenso, né? Porra, cara, esse Zelda eu também tive, cara, nessa caixinha. Um selo, The Best Seller of Super Nintendo. E detalhe que o meu Zelda era aquele da Gradiente, né? Então não era Link to the Past, era um elo com o passado. Olha aí, cara. Tinha um manual escrito errado, cara. Era... Ah, e só um detalhe que apesar de ter uma porrada de RPG... Eu nunca tive o Zelda, eu pedi emprestado ao Joel Suk. É verdade. No Zelda, né? A Link to the Past. Tem uma curiosidade, cara, que esse jogo era pra ter sido lançado pro Nintendinho. Exatamente. Os caras... Mas será que o Nintendinho ia ter suporte, cara, pra um jogo daqueles? Um gráfico daquele não, mas ele ia ficar... Cara, só você ver o Zelda 2. O Zelda 2 tem um gráfico legal, cara. É, aí eles estavam desenvolvendo o jogo, inclusive já estavam com fases já criadas, já a fase do deserto, tinha outro castelo lá que tava pronto também. Bem no Nintendinho. Aí os caras, o Shigeru Miyamoto, né? Mais uma vez com jogada de mestre, né? Não, já que o Super Nintendo já vai ser lançado, por que é que a gente não transporta esse jogo aí pro Super Nintendo? Aí os caras, tudo de... O Shigeru dizendo, porra, mas tudo nessa empresa fica comigo, mano. É, cara. É, eu não sei se isso é intencional. Eu acredito que sim. Mas o Zelda acabou por se tornar o jogo de transição da Nintendo, né, cara? Por exemplo, do Nintendinho pro Super Nintendo tem o A Link to the Past, né, que seria pra um e foi pra outro. Pro Nintendo 64 não chegou a ter, né? Mas do GameCube pro Nintendo Wii teve, e existe fortes rumores que será o do Nintendo Wii também, né? Esse novo que eles vão lançar, o Skyward Sword, deve sair pra Wii e pro novo, pro Wii U. Tem esses detalhes também na Nintendo. Aqui, um dos jogos mais fodas, que inclusive vinha com videogame, era o Super Mario World, viu? Com certeza, clássico. Puta merda, cara, quando você via aquele mapazão enorme, cara, com várias fases, assim. Geralmente, né, quando o jogo vem com videogame, os gráficos é meio paia, né, assim. É, aquele experimento, né? É, o Mario World não, cara, era o melhor jogo do Super Nintendo que existia na época, e vinha com videogame já, ele, né? Ei, mas isso eu vou discordar contigo em gênero, número e grau, porque todo jogo que vinha com videogame eu achava massa, cara. Qual foi o que veio do teu que tu não gostou? Mas por exemplo, o Master System, que tinha uns que vinham o Alex Kidd, né? E tem outros que vinham o Sonic, né? Sim. É. Só que o Sonic e o Alex Kidd, eles não eram os melhores jogos, né? Do Master System. Mas depende do ponto de vista, porque o Alex Kidd, cara, puta merda. O Alex Kidd é massa, mas não era o melhor, assim, do... Aí o Super Mario World, cara, ele é praticamente o melhor jogo do Super Nintendo, cara. Gráficos bons, jogabilidade boa, puta... Horas de diversão quase infinitas, né? E é muita fase, cara, assim, pra você jogar. É mesmo. Não, mas eu concordo com o Mario. O Mario é doideira. Agora o Mario que eu dei mais valor é o Mario... Do Rabin, né? Não, mas o Mario World é maior, cara. É, ele é, ele é. Mas o Mario 3 eu achava legal só. Agora todos os Mario são massa. Mas o Mario 3 não tinha um Yoshi. É, o Yoshi é muito massa, cara. Puta merda. Vocês lembram do Super Mario World, do Caminho da Estrela? Pera aí, como é o som aí do Yoshi, tá aí? Ei, mas tu sabe o que é o pior da história? Porque o Theo tá tentando fazer a sonoplastia de quando o cara montava e saía do Yoshi. É. E o pior é que o som é parecido mesmo, cara. Não, pior que de novo. Agora ficou mais pra Jack do que pro Yoshi mesmo. E tem a... primeira vez ficou melhor. Tem uma sutileza, cara, nesse jogo. Eu não sei se vocês perceberam que quando o Mario não tá em cima do Yoshi, a música no jogo fica normal, né? E quando você monta no Yoshi, fica tipo umas batidas no tambor. Vocês já perceberam essa parada aí? Ixi, velho, eu nunca vi isso assim, cara. Quando você sobe em cima do Yoshi, fica um... A música... Mas isso seria o quê? Pra deficientes visuais poderem jogar? Ah, é. Pô, sério, mano. Não, sei lá, cara. Eu sei que quando o cara tá em cima do Yoshi, a música muda. Pra deficiente visual conseguir jogar um jogo de videogame. É, mano, porque o cara tá jogando aí, opa, peguei o Yoshi. Agora eu posso usar o Y e tal. Vocês lembram do Mario, do Caminho da Estrela? Sim. Que o Caminho da Estrela, mano, como é essa parada? O mapa era uma estrela grande, né, e você tinha que passar. Ah, sim, sim. Ah, os 5 pontos, depois entrar no meio e fazer lá a parada lá dentro, né? Exatamente. Você zerava esse caminho? Também. Eu consegui passar. Quando você zerava, você, tipo, acabava o jogo, né? Uh-huh. Você não enfrentava o Bowser. Mas, pô, quando tu chegava, tu ia começar um novo jogo, todas as tartaruguinhas estavam com o cara do Mario. Agora, aquela, a última fase dessa parada das estrelas é doideira, mano. É difícil, cara. As fases que eu achava difícil era as fases daquela porra que ficava as colunas descendo e subindo e a tela empurrando o cara. O cara ia com a pena, mano, uma aflição da porra, o cara, eita, mano. Uma aflição. Aí a tela tá vindo, mano, e tal, aí... Eu achava ruim aquelas fases na floresta, tem um mapa que é todo na floresta. Ah, é. Aquelas fases pra mim eram porra. Minhoquinha, quando você pisava, ela ficava vermelha. Isso. Não, mas era irado. Aquela penazinha, aquela das tartarugas azul. Pô, que o Yoshi voava. O Yoshi azul, é. O Yoshi pega e vai embora. É, tinha vez que eu tava nas fases, mano, eu voltava tudo só pra pegar o Yoshi azul e ir embora de novo, entendeu? Eu fazia isso também. Agora, tinha outro lance muito maneiro do Super Mario, que era o lance de você pegar a pena, subir num canto bem alto e ficar voando a fase todinha, né? É, cara. Ela faz só um... E era tipo um balão, né, que o cara faz com a capa. Agora que eu percebi, né, tipo, o Telos é o sonoplasta do Azila Cash. É, cara. É, mano. Mas ele só consegue imitar animais, mano. Tu viu que a parada da pena aí foi um porco, né? Foi um porco. Mas é o Telos que edita aí todos os efeitos sonoros, cara, do Azila Cash. Cara, eu finalizei o Mario na minha cabeça, passando por todas as fases possíveis e imagináveis. Só que a porra do jogo ainda deu só 98%, cara. E era foda mesmo. Cara, eu parei de ver porcentagem de jogo depois que eu zerei Need for Speed Underground 2 com 70% de jogo aberto. Nisso, outro jogo que tinha porcentagem era o Donkey Kong também, né? Sim. Donkey Kong não tinha uma parada que você podia fazer 101% do jogo? É. O Mario, inclusive, porque assim, eu jogava doido atrás de fase secreta, revirava cada fase e não achava. Mas quem jogava a nível profissional dizia que o final completo do Mario era tipo 112%, uma parada dessa. Eu não sei quanto era a porcentagem máxima, né? Eu ia falar o Joy Mac. Ah, Joy Mac, cara. Ei, mas agora eu vou dar um mérito. O único jogo que eu vi o Theo jogar de maneira decente foi o Joy Mac. Joy Mac é aquele dos dinossaurinhos. É, cara. É o que anda de dois, vai de dois, aí a negada vai quebrando todo mundo. Uhul. Caralho, cara. Vai de dois, cara. Puta aí o outro, merda, o outro que cara. Eu me lembrei. O outro que eu me lembrei que é mais irado ainda, que é o melhor de todos, o Contra. O Contra 3, ele é doideira. E é difícil, é difícil que só uma porra também. Eu achei que tu ia falar do Yatorm Jim, cara. Esse é um jogo massa, cara. O Jim? É, velho, aquela minhoca. Vixe, aquela minhoquinha doida. Daquilo aí. Vixe, mas isso aí eu acho que eu aluguei em 100 vezes. Vocês faziam o truque da vaca ali, né? Daquela parte que aparecia uma vaca voando, eu sei lá. Eu tenho vontade de jogar. Eu vi o que era aquela porra, mas não entendia nada. Eu também não sabia qual era esse truque da vaca aí, cara. Eu sei lá, cara. Eu sei que tinha uma vaca, você entrava numa fase que era tipo um puzzlezinho da vaca, aí tinha uma gangorra, você jogava a vaca e... Naquele tempo, não existia ainda acessivelmente a internet. Aí exatamente. Tudo da vida do cara era na base de revistas, né, mano? É, cara. Eu sempre... Não, fora que tem outro lance também, né, cara? Tipo, Dong Kong, que tem, tipo, milhões de fases secretas, acho que eu descobri umas 10 sem querer, né, cara? Eu pulei isso errado. Isso era muito massa, cara. Isso era uma parada escrota, cara, porque eram umas coisas assim, cara, que você foi imaginar, cara, você descobria, assim, na cagada as coisas e era uma coisa, assim, impossível, cara. Tu pulava errado e entrava numa sala. Pior que é mesmo. O Donkey Kong era cheio dessas, né? O cara vinha caindo, puta que pariu, morri. Aí caia dentro de um barril e abriu uma passagem. É, justamente. Caia dentro do barril e ia-se embora. Tinha um negócio ruim no, do Donkey Kong, cara, que às vezes você fazia essas coisas com cagada, aí tu chegava pra chamar alguém pra ir jogar. Tu, não, não, chega aí que eu descobri um bagulho maneiro. Aí tu botava na fase, tu não lembrava qual era o lugar que tu tinha pulado. Aí tu pulava, tu ficava morrendo que nem um maluco tentando mostrar. Tu pulava em tudo quanto que era canto. E o cara te xingando, né, bicho? É. Aí é doido. O jogozão que eu acho que eu joguei infinitas horas, cara, foi o Super Metroid. Porra, cara. Eu tenho uma história boa do Super Metroid. Eu comprei o Super Metroid do Zildo. Aí na maior empolgação, né, pra jogar e tal. Aí, vixe, meu irmão, comprei o Super Metroid aqui do Zildo e tal, mas... Aí dizer que a porra do cartucho não gravava, mano. Tinha essa parada mesmo. Ixi, velho, isso é tão fácil de resolver. O cara comprava um cartucho falso, aí o bicho não salvava, né? Aí, é, mas isso, já, mas agora já fez. Mas pois como, é, que, como é que resolve isso aí? Assim, aí, no caso, se for o pirata, aí normalmente não tem jeito. Agora, se for o original e não salvar, cara, é só você abrir e trocar a bateria interna dele. Ele, dentro do cartucho, tem uma bateria tipo essas que a gente bota em placa-mãe de computador. Pera aí, tem uma bateria dentro do cartucho Super Nintendo? Tem. E como é que eu abri vários e nunca vi essa bateria? Porque só tinha pirata, mano. O cara acabou de dizer, mano. É, tipo, eu tenho o Donkey Kong aqui, que eu comprei e não tava salvando, Donkey Kong 1. Foi bom, aproveitar que tava barato, né, que Donkey Kong é caro, vou comprar isso aqui, tá R$10 e eu vou consertar. Quando eu cheguei era pirata, fiquei muito puto que eu não consegui consertar. Cara, tem que jogar o jogo e deixar o videogame ligado, né? E exatamente. O pior que o meu caso era isso, eu chegava no colégio, era cronometrado, almoçava voado, começava a jogar meio-dia e até um de 10. E era uma mentira, porque naquela época o cara não tinha muita moral dentro de casa, a mãe do cara botava assim a mão no videogame, o videogame pegando fogo aí. Bora, desliga essa porra aí um pedaço, não sei o quê. E era foda, cara. Isso é porque minha mãe achava que eu era doente, né? Até 3 vezes mais. Outro jogo, outro RPG clássico que o Neto tinha na época era o Lagoon também. O Lagoon, ele era muito parecido com Zelda, vamos dizer, em jogabilidade e tal, mas não tinha muita coisa de fantástico, não. Era legal porque era um RPGzinho, você comprava itens e tudo mais. E outro jogo... É isso, cara. Beba. Foi mal, cara. É que abriu aqui a imagem do Telos e eu tava distraído. O outro jogo... Agora eu esqueci qual é o jogo. O massa é que eu não sei nem qual é a minha imagem. Qual é a minha imagem? É, a dele tá o pinto armado dele. É, mas isso aí fora de um contexto fica comprometedor pra caralho, mano. Porque tu tava distraído e de repente viu o pinto armado do Manel, mano. É. Se eu editar, eu vou botar só essa parte aí. Agora, outro RPGzão mega clássico, cara, que o Neto teve e me emprestou na época, que foi, não sei se você lembra, cara, o Cyber Knight, cara. Puta que pariu, eu te emprestei esse jogo aí, mano. Emprestou, cara. Pô, caralho, mano. Cara, era muito irado, esse cara, esse jogo, cara. Também. Meu irmão, o Cyber Knight, puta que pariu. Mas o Cyber Knight era tipo o Gundam RPG da época, mano. Ah, pronto, já tô ligado. O Cyber Knight era o Xenogears do Super Nintendo, cara. Pronto, aí disse tudo, mano. Isso mesmo. É, vocês falaram de RPG, eu lembrei de outro, mas eu esqueci o nome agora. Agora outro jogozão que quando saiu, cara, foi o sucesso das locadoras, foi o International Superstar Soccer, bicho. Quando ele saiu, cara, toda locadora, em todas as televisões, só rolava Superstar Soccer. Eu não vi Pelé jogar, mas eu vi o Alejo. O Alejo, né? É, tinha essas paradas, né, mano? Não sei de onde... Esses caras eram jogadores mesmo? Alejo? Não, tem uma curiosidade sobre isso aí. Quando a Konami fez esse jogo, ela não conseguia... Ela queria que a FIFA liberasse, né, os direitos pra colocar o nome dos jogadores reais. Só que a FIFA não liberou, né? Ah, é. Jogo de videogame, não vamos deixar, não. É corra do demônio, né, naquela época. Aí os caras, não, vamos inventar uns nomes de uns jogadores aí e botar aí. Aí surgiu o Gomes, Arlejo, o Roca, Ferreira. O Branco, né? Que na época era o Beranco, né? Foi o Super Internet, o Internet do Superstar Soccer que tinha o Batistuta? Não, não tinha o Batistuta, não. Sim, mano. Batistuta era qual? Superstar Deluxe tinha o Batistuta. Ó, oh, louco. Batistuta. Sim, mano. Batistuta? Batistuta, sim, pô, era o melhor jogador, cara. Nego jogava. Eu tô pendendo, eu sei que algum desses tinha um Batistuta. Oh. E eu acho que era o primeirão mesmo, Internet do Superstar Soccer. Eu lembro que a gente engolia o orgulho pra jogar com a Argentina só pra pegar o Batistuta. É, também então boto os meus dedos no fogo como tipo. Oh. Na mão, boto os dedos. E tem... Eu não lembro qual era, eu lembro que tinha. Tem essa putaria, cara, de que vários desses jogadores, o Alejo e o Gomes, né, que eram os atacantes do Brasil, eles foram baseados no Bebeto e no Romário, cara. Cara, eu desconfiava fortemente, mas como não tinha internet naquela época, eu não... Tinha como acusar, né? O Alejo era o Bebeto. O Alejo é o Bebeto, que era o camisa 7, e o Gomes é o Romário, que é o camisa Gomes. Tudo igual, né? Gomes pra Romário é... Vizinho. E no International Superstar Soccer 64, o Alejo, ele virou camisa 9, fazendo alusão ao Ronaldo. Né? Olha, mas ele ficou careca no 64. Mas tinha vários desses jogadores que eles mudaram o nome. Tinha um cara na seleção argentina que era o Fuerte, que era uma alusão ao Canidia da Argentina, que jogava. É, e o tal do Redonda, que era da Argentina também, era o Maradona. Ah, isso aí teve tudo a ver, mano. Redondo, Maradona, foi bem sacado esse aí. Foi mesmo. Redondo também se garantia. E o Perigo! E o grande clássico, né, cara? O narrador Fanho, né? Cara, o narrador Fanho era mais conhecido que todos os jogadores juntos. Reda de cal. Ué, como é? Reda de cal. Eu sei que o mais conhecido do Superstar Soccer era o gol de meio de campo. Ele tinha várias manhas, né, cara? Tinha aquele lance de você dar pause também, que o goleiro ficava travado. Eu me lembro, cara, que eu e o senhor Pinóquio, a gente jogava muito esse jogo, cara. Jogava muito. Jogava tanto que chegou um tempo que o cara já sabia essas maciotas tudinha. A grande expectativa era pro cara tentar fazer gol olímpico, mano. Era a única coisa que faltava. Terminava a partida, tava 32 a 34, né? É o que é mesmo, cara. Era esses placares absurdos, né? Tipo, é placar de futsal, né? Tipo 14 a 18, a parada. Agora, se vamos dizer, se for pra eleger um jogo que é unanimidade, que todo mundo gostou, todo mundo se diverte até hoje, sem dúvida o voto vai pro Rock'n'Roll Racing, é, né? É, cara. Jogaço. Eu gostava daquele outro de corrida também, dos ratos com motos. Puta merda, Esquadrão Marte, cara. É, também, é legal. Eu pegava o doido, que é o rato branco. O rato branco é o camundongo, né, não? É, o que tem a moto vermelha. É, mas ele o pessoal só escolheu porque ele era o mais estiloso, né, e tal. Não, porque a moto dele era maneira e parecia que era rápido. A dele é a mais doideira, mano. Sendo que o mais irado pra jogar, o mais fácil, era aquele que é o bombadão, que tem a moto antiga. O cinza? É, o cinza. Mas esse cara é da Harley Davidson. É, da Harley Davidson. Ah, o especial dele é, ele dá um impulso assim pra frente, levando todo mundo. Aí é moto. Agora o pai é que o protagonista é aquele do óculos escuro, a moto dele era uma Honda, né, mano? Toda normal. Pois é, o Rock'n'Roll é doideiro porque eu já virei noites e noites no Rock'n'Roll. Acho que é doideira. Eu e o Moura. Boa das músicas. E a Zilan. As músicas eram melhor, cara. E foram várias bandas, né, que deixaram... Cara, por incrível que pareça, eu só lembro do... daquela música do Black Sabbath, a Paranoid, tem? É, teve a do Stephen Wolf, cara. Born to be Wild. Também. É, Born to be Wild também, que era a música... A música tema é aquela... Bad to the Bone, era a do Exterminador do Futuro 2, cara. Não, eu sei que música é, mas eu jurava que a tema era a do Stephen Wolf. Não, é... É que, não, é que a começa até o Paranana. Ei, mas essa música aí não é do Conrado, não, mas essa tá tudo errado aí. É. Os acordes tudo em dó menor, né? Eu posso contar uma anedota bem rápido do Sr. Pinóquio também, com relação a isso. É. O cara emprestava algum jogo pro Sr. Pinóquio, aí o cara ia pegar de volta, né, e tal, aí chegava lá, ei, Sr. Pinóquio, não sei o que, mano. Aí nada, né, desse bicho que apareceu, ei, Sr. Pinóquio, mano, não sei o que, e tal, o cara gritando lá, aí nada desse bicho aparecer. Aí o cara, mas será que esse bicho tá dormindo? Porra, é essa? Aí o muro da casa do Sr. Pinóquio era tipo uns 80 centímetros, né? Aí o cara pulava esse bicho numa boa, aí assim na janela, né? Tava com a veneziana aberta, e esse bicho lá asilando, ó, o cartucho do cara, o cara na janela. Ai, Sr. Pinóquio, esse bicho normal aí, falando com a prima lá dele. Não, diz lá que eu tô dormindo, não sei o quê. Peraí, que o pente já caiu aqui, peraí. Essa prima dele aí, viu? Só que eu tô pensando, a bicha era uma delícia, viu? E nessa época o Theo tinha o quê? 11 anos, né? 11 anos de cachaça, mano. Loura, zona cruel. A loura, não é ela, né? Aí, vixe, ela mesmo. A gente sabe que ela é esposa, sei lá o quê, do Fábio Bombado, né? Ai, é. É, tu viu que, né? O cara já deu uma afinada na voz federal, né? O Fábio Bombado é um campeão de jiu-jitsu assassino. Ele sabe onde é que tu mora e ele ouve o cast, viu, bichão? Então. Fábio Bombado é meu chapa, mano, tá doido, né? Já dá família. Eu aposto que vocês quiserem, como o próximo cast o Theo não vai gravar, porque vai estar com algum osso quebrado. Certeza. Lembrei de outra coisa. Bicho botando o cadeado no portão, né, tu? Sabe o que é mais foda? Ah. Que ninguém falou do Mega Drive, cara. Ah, o Mega Drive é uma bosta. Vamos adiante. O pior é que a minha frase tinha a ver com o Mega Drive, né? Mas vamos adiante. É, fica a minha frase uma citação ao Mega Drive. Hasta la vista, baby.